Final de semana eu vou sair para brincar. No bar da Divina, eu vou beber, vou arrochar, eu vou brincar. A sociedade me rejeita, a sócia lá te diz que não gosta de mim. Por isso eu não dou bola, eu sou feliz e vou cantando mesmo assim. Rapariga, gente fina, raparigas para mim são nota 10. Eu vou curtir uma seresta no bar da Ana ou no Esquina 10. Rapariga, gente fina, raparigas para mim são nota 10. Eu vou curtir uma seresta no bar da Ana ou no Esquina 10. Arrocha, arrocha. A coisa melhor que há é encher um carro de rapariga, esquecendo os problemas e as intrigas, rodando a noite por aí de bar em bar. Final de semana, rapariga apanha pra amar e respeitar. Vou amanhecer bebo invocado, segunda-feira lá no Aritanabá. Vou amanhecer bebo invocado, segunda-feira lá no Aritanabá. Rapariga, gente fina, raparigas para mim são nota 10. Vou curtir uma seresta no bar da Ana ou no Esquina 10. Rapariga, gente fina, raparigas para mim são nota 10. Eu vou curtir uma seresta no bar da Ana ou no Esquina 10. Coisa melhor que há é encher um carro de rapariga, esquecendo os problemas e as intrigas, rodando a noite por aí de bar em bar. Final de semana, rapariga apanha pra amar e respeitar. Vou amanhecer bebo invocado, segunda-feira lá no Aritanambá. Vou amanhecer bebo invocado, segunda-feira lá no Aritanambá. Sabiá Record.